Ladies and gentlemen. Não disse, não quero que leva mal, mas prefiro dizer do que ser interpretado mal. Vamos fazer barulho, a arte do barulho. Eu venho fazendo e disso muito me orgulho. Nunca fui desse de ficar passando pano. Existem as brigas boas e aquela com Caetano. Polêmico não, provocador por natureza. O jogo é nosso, então coloca as cartas na mesa. Se tudo tem um propósito, a gente não é só um número. O que me parece lógico, deixar o nome no muro. Não tiro o pé, não corro da dividida. Deve haver, eu acho, um propósito pra essa vida. Escrever o nome da gente, honrar a nossa família. Porque se a gente tá vivo, então eu coloco a pilha. Get up, stand up, sai de cima do muro. Vai, bota a cara a tapa e vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Arte do barulho. Vamos fazer barulho então. Arte do barulho. Deixa a vida me levar como o monarco falou. Confesso de origem pobre, mas vou tocar o terror. Não posso, não me acomodo, me orgulho, dobro que fiz. Ser o melhor ou pioneiro, essas merdas eu nunca quis. Quero cumprir minha missão, que é música de verdade, que venha do coração, sem dó, sem piedade. Tu não quer conforto também? Levanta, vai trabalhar, que aí uma hora vem. Então levanta, sacode, vamos fazer barulho. Se adianta, cê pode no peito, com orgulho. A ordem do dia, meu amigo, é se organizar. O bonde passa, a bola rola e não dá pra parar. Se tu trabalha e é correto, uma hora vem. A cabeça boa dos que correm do lado do bem. Mas é espírito de porco, nem vem que não tem. Os meus caminhos são abertos e não tem pra ninguém. Levanta, sacode, vamos fazer barulho. Se adianta, cê pode, no peito, com orgulho. Ordem do dia, meu amigo, é se organizar. O bonde passa, a bola rola, não dá pra parar. Se tu trabalha e é correto, uma hora vem. Cabeça boa dos que correm no lado do bem. Mas se o espírito é de pouco, não vem que não tem. Os meus caminhos são abertos, não tem pra ninguém. Vamos fazer barulho. Arte do barulho. Vamos fazer barulho. Arte do barulho. Simbora!